Oi, meu nome é Bianca, tenho 22 anos e faço Direito no Universo. Escolhi essa faculdade porque ela deu uma nova perspectiva pro meu futuro. Sou jovem, seguro, não fico em cima do muro. Não sei o que eu quero e penso no meu futuro. Por isso eu não hesito quando falo de estudo. Escolha o universo porque esse é meu mundo. O mundo é disputado, mas aqui eu tô. A sabedoria é chegar falando um só dialeto. Universo. Acesse www.universo.edu.br.